Eu, você em qualquer lugar, dizendo onde você for eu vou. E quando eu perguntei, ouvi você dizer que eu era tudo que você sempre quis. Mesmo triste, eu tava feliz e acabei acreditando em a mim mesmo. Vem você dizer amor, eu não pude evitar. Eu te dizendo ligo o som e apaga a luz. Grande mal que eu fiz foi a mim mesmo. Nem você dizer amor, eu não pude evitar.